dizendo, eu declaro. Eu declaro. E creio. E creio. Nessa manhã. Nessa manhã. Deus. Deus. Pode. Pode. Tocar sua vida. Tocar em sua vida. Olha para ele e diga, com muita luz. Com muita luz. Para comprar um livro para mim. Bora. Tá frio, hein? Já até cancelou essa. Não, porque o filho. Sério, meu Deus, ele quando ele for, compra. Eu acho que abra sua Bíblia. Crente alegre. Amém. Samuel, capítulo 14. O que eu vou pregar agora vai trazer uma mudança nas sete principais áreas da sua vida. 1 Samuel capítulo 14. Abra a sua Bíblia. Se você tem o costume de anotar, eu te convido aí a fazer uso de papel, caneta, pega aí seu iPhone, seu iPad, seu iPhone. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Amém. 1 Samuel capítulo 14. Abra a sua Bíblia. Jesus, eu estou fazendo em Juízes. Quantos já encontraram? Amém. 1 Samuel capítulo 14. Versículo 4, olha o que a Bíblia diz. Vamos ficar de pé? Se levantar para tudo, por que não pode se levantar pela palavra de Deus? Amém. Eu tenho esse costume, desde infância. 1 Samuel 14, verso 4 diz: e nas passagens que pela quais Jônatas procurava passar, a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme, se chamava Bozés, e o nome da outra, Sené, Bozés, e o nome da outra, qual o nome da outra? Sené. Qual o nome? Sené. Versículo 27 agora, capítulo 14, versículo 27, a Bíblia diz assim: porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo e estendeu a ponta da vara que tinha nas mãos e amolhou o favo de mel, tornando a mão à boca, aclararam-se os olhos. No telão de Jonatas, porém, não sabia o juramento que seu pai lhe havia imposto o exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e amolhou no favo de mel quando os meus olhos brilharam. Digam amém. Amém. Existem três frases que eu quero destacar antes que você se assente. A primeira está no versículo 4, que diz Bozés. A segunda, que diz Sené. E a outra está no versículo 27, que diz mel. Bozés, Sené e mel. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá, um, dois, três. Sua voz está melhor do que a minha, então você consegue dizer isso com mais ânimo? Vamos lá, um, dois, três. Bozés, Sené e mel. Vamos dizer o contrário? Mel, Sené, Bozés. Antes que você tome o seu assento, eu queria que você apertasse a mão de pelo menos cinco e dissesse para ele: Deus vai te levar para uma nova fase. Aperta com de cinco pessoas. Tem gente que já até sentou, meu Deus. Dia Deus vai te levar para uma nova fase. O texto em que ora nós acabamos de ler esta noite, esta manhã, merece a minha e a sua preciosíssima atenção. A Bíblia vai dizer que Israel sempre tiveram como principal inimigo os filisteus. Quando você olha a trajetória bíblica, você vai ver lá diversas vezes os filisteus fazendo guerra contra Israel. Só que nesse texto eu considero uma das maiores batalhas já enfrentada entre os filisteus e Israel. Toda batalha, ela sempre vai gerar uma experiência. Diga para quem está falando, toda batalha sempre vai gerar uma experiência. Então, há uma experiência nesse texto, nesta batalha, que pode acrescentar a sua fé. 1 Samuel capítulo 13, abre a sua Bíblia se você pode. Se você tiver uma caneta e quiser grifar o texto, fique à vontade. Olha o que a Bíblia vai dizer. Os filisteus vêm dessa vez contra Israel. Aí diz o versículo 5, pode botar no telão aí, 1 Samuel 13, 5, a Bíblia diz que os filisteus vêm contra Israel desta forma. Olha o que diz o texto: os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 3 mil carros de guerra. Olha para mim. A história aparelhada ao texto vai dizer que cada carro de guerra ia 2 soldados. Se eram 3 mil carros e eram 2 soldados, então quantos? 30. Quem faltou a aula? Vamos voltar de novo. Eram 3 mil carros. Cada carro ia 2 soldados. Então eram quantos soldados? 6 mil. Ok. A Bíblia diz: 6 mil condutores. Sabe o que é isso? Eram valentes que andavam com escudo na mão para destruir o povo. Aí o versículo que está no telão, que está na minha Bíblia, quer dizer que tem outra tradução, vai dizer que havia também uma multidão como areia da praia. Olha para mim. Tudo isso se ajuntaram para destruir Israel. Quando o exército de Israel percebeu a força que os filisteus estavam vindo contra eles, o versículo 6 de 1 Samuel 13, a Bíblia vai dizer que, vendo os homens de Israel que estavam em angústia porque o povo estava apertando, o povo se escondeu pelas cavernas, pelas covas e pelos espinhais. Olha para mim. O exército de Israel foge porque vê muita pressão e não se sente capaz para enfrentar os filisteus e foge. Se esconderam em cavernas, em buracos. Eu vi esta manhã ser boca de Deus para a tua vida, para lhe dizer que você não vai fugir da batalha. Por causa da quantidade de inimigos que estavam vindo contra eles. Mas no capítulo 14, ele era o filho do rei. E como filho do rei, quem era o rei, pastor? O rei Saul. Ele tinha à sua disposição todos os benefícios do rei. A primeira coisa que eu quero que você anote, você que está anotando, é: quantos aqui esta manhã se consideram filhos do rei? Amém. Três pessoas, quatro comigo, deixa eu ver se é um rei. Quem aqui se considera um filho do rei? Se você tomar, decide para a guerra. Eu não vou deixar o inimigo destruir. Eu vou para a guerra. Não adianta ficar chorando, meu amado. Não adianta ficar se enchendo de Rivotril. Não adianta alugar o Titanic e ficar vendo. Nem o vento levou. Levantar e guerra. Diga para cinco. Mas diga para mãe. Se o tecladista tivesse ligado, já estava do meu lado. Com a caneta de Deus. Diga para cinco, diga. Eu vou para guerra. Eu vou para guerra. Eu vou para guerra. Diga para 10. Diga assim para 10. Quem vai perder não sou eu, é o diabo. Diga para ele. Sai do papel. Se depender de mim, esse sonho vira uma realidade. Meu Deus, eu percebo que eu vim pregar para alguém. Esse camarada dizendo para Jonas: o que depender de mim, aí sabe o que ele diz o texto? O texto vai dizer: eu já estou encerrando. Eu chamo de três fases da nossa vida. Diga, ouve essa frase e diga para pelo menos três. A nossa vida, ela é marcada por fases. Diga para pelo menos três. E Jonas passa por este homem por três lugares. Primeiro deles, versículo 4 de 1 Samuel 14, vale a pena você olhar. A Bíblia diz que eles passaram por um lugar que se chamava Bozés. Quando eu falo de Bozés, eu falo de uma fase da nossa vida, eu falo de um tempo da nossa vida. Porque Bozés quer dizer lugar brilhante. Amém. Todos nós, escute, todos nós já vivenciamos na vida um tempo brilhante. Glória a Deus. Tempo brilhante, você procura a luta e a luta foge de você. Tempo brilhante, você não tem falta de absolutamente. Tempo brilhante, nada dá errado. Agora tem um detalhe. Existem pessoas que não sabem lidar com o tempo de vocês. Nesse tempo, em vez de abraçar todo mundo, se isola. Eu vou falar. Eu vou falar. Abençoa estranho, mas não abençoa os da própria casa. Pronto, falei. Diga mais forte. Sené. Quando eu falo de Sené, A palavra Zelé quer dizer lugar que só tem espinho. Zelé, só espinho. Só espinho. Diga para quem está ao seu lado. Zelé é luta sem intervalo. Luta, mas é só uma passagem. você vai perceber que Deus te arrancou de Zé. Chegando para te tirar de Siné. Vem o tempo novo aí. Eu não sei para quem é, mas eu percebo que Deus me trouxe aqui por causa de alguém. Pastor Mineiro, tem alguém aqui no meio dessa multidão que vai viver o fruto dessa palavra. Haverá uma virada de Deus na tua história. Oh, Siné, não vai durar para sempre. Oh, profissional liberal, Deus manda lhe dizer: aguenta firme, não desista desse. 12. E os homens da guarnição responderam a Jonatas, a seu pajem de armas. Disseram: subi a nós. E ensinaremos. E disse Jonatas, a seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem se entregado na mão de Israel. Amém, Jesus. Sabe o que ele diz sobre a tradução? Olha para mim. A Bíblia diz que eles escalaram. Jonatas não subiu assim, andando. Jonatas subiu de joelho. e matava o inimigo. Diga para quem está ao seu lado: o diabo está pensando que você está sozinho. Não, diga. O diabo está pensando que você está sozinho. Diga, mas ele vai descobrir que tem alguém por você. Que tem alguém por você. E o nome dele é varão de guerra. Quando ouviram o barulho,